Muito Bar Notícias. Novas informações às 16h. Você fica agora com o programa de Mulher para Mulher com Magda Martins. É hora de se abrir para novos horizontes. Somos o Sicredi, uma instituição financeira cooperativa que abre novas possibilidades para você cuidar do seu dinheiro de um jeito mais sustentável. Há mais de 117 anos, abrimos espaço para cultivar relações mais próximas e humanas com nossos associados. Temos proximidade física e digital. Vamos ser felizes? Abra sua conta. Sicredi. Desde que coopera, cresce. O ano letivo de 2021 será atividades presenciais na rede pública estadual de ensino. Com períodos de estudos na escola e em casa, os grupos que frequentam a escola serão alternados, facilitando o distanciamento social. Todas as escolas terão que ser aprovadas em plano com as regras de prevenção à Covid-19. Os estudantes, professores e grupos de risco, assim como os pais sociais, terão a oferta do ensino remoto. Trabalha no ramo aí de produtos de higiene e de limpeza.